Gente, vamos... Depois da gravação. Já que a gente tá aqui, vamos aproveitar, vamos gravar os e-mails? Peraí, deixa eu ligar o OBS. Eu nunca gravei e-mail, não, cara. Eu só fiquei falando, É fácil, é só saber ler, viu? Ah, então, então, meu amigo. É por isso que tu nunca gravou. Puta merda. Ô, bicho mesmo, velho. Porra. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, tentando passar de fase, Eduardo Filhote. E aí, galera, tamo aí tentando gastar as vidinhas e os continues pra chegar no final. Junto aqui conosco, Neilson Lopes. Cuidado com os pulos, senão você cai no espinho, hein? Aqui também conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera. E vamos falar daquelas fases que dava vontade de tacar o controle na parede, né? Quando não se tocava, né? É. Olha aí. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes, cidadãos e afins. Não deixe pra amanhã o que você pode desfazer agora. Caraca, desfazer agora. Sempre enigmático, sempre enigmático. Muito obrigado, Nilson. Pra mim isso é um elogio, muito obrigado. Bom, pessoal, como vocês já podem ter percebido aí, hoje nós vamos falar daquelas fasezinhas irritantes, terríveis, difíceis ou só chatas, enfim, que a gente detestava nos videogames, nos joguinhos, né? Porém, antes, tá na hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se você tá lá perdido naquela fase difícil e não tá conseguindo passar, troca uma ideia com a gente, pega uns cheats com a gente lá no facebook.com. Ô, louco! Pega uns cheats? Pega uns cheats com a gente lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupinho facebook.com/groups/machinecast. Agora você também pode pegar com a gente umas dicas, uns macetinhos, ou quem sabe pegar até aquele ronzinha marota lá no nosso Alvanista, que é só você seguir lá o @machinecast. Você pode compartilhar com a gente o seu momento de indignação e a fase que você não está conseguindo passar lá no nosso Twitter, que é o perfil @machine_cast. E você pode passar raiva junto com a gente e chorar muito lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que está aí na descrição. Certo, pessoal. Já se vocês quiserem ajudar o MachineCast a propagar a palavra aí, eu sugiro veementemente, já que o Edu falou tanta choradeira aí, tanta coisa ruim, que você faça a indicação para aquele, para aquela testemunha de Jeová, ou para aquele adventista de sétimo dia, nada contra as religiões aí, mas... No sábado ainda. aquele que te interpela por vários meios aí, sociais, outros nem tanto, para você comprar alguma coisa, para você entender, ouvir e tudo mais... Pede pra ele ouvir um pouco do MachineCast, quem sabe ele desanuvia um pouco essa obsessão com a religião também. Então, é isso aí. Spider, eu nunca fui de tentar... Não, já, na verdade já fui, já fiz isso várias vezes. Tentar melhorar um pouco a tua indicação, mas hoje, dessa vez eu vou ter que fazer. Geralmente, Testemunho de Jeová vem no domingo de manhã na tua casa, né? Então... Sim. Então, sim, eu sugiro que 5 horas da manhã tu saia de casa com um MP3 e vá na casa de alguém que sabe que é testemunha de Jeová, bate na porta e diz, ó, escuta isso daqui. Vem ouvir a palavra. Vem ouvir a palavra do Matinho aqui. Ouva, tipo ouva, entendeu? Isso é bully. Posso fazer também uma indicação temática, cara? Vai. Pô, o pessoal que conhece psicólogo ou vai em psicólogo, indica também o Machine que ele tá te ajudando a passar por uma fase difícil. Aí você... Puta que pariu, mano. Esse, Essa é muito óbvia, cara. Essa é muito óbvia. Cara, eu vi essa andando igual o Mega Man carregando o booster, velho. Eu vi essa te chamando e mandando você sentar no divã. Ô, louco. Ai, ai, ai. Então, dados nossos recadinhos, vamos aqui nos preparar para tentar passar de fase, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar aqui a falar das nossas fasezinhas dos games aqui, certo? Porém, antes, vamos falar atualmente. Atualmente, fases difíceis. Vou ser sincero com vocês. Hoje em dia, fase difícil é algo que não existe mais. Porque já não existe jogo difícil mais. Depois que eu vi o cara virar Demon Souls com a guitarra, com a guitarra do Guitar Hero. Caraca, é bizarro. Aquele negócio, isso aí é bizarro, cara. É bizarro esse negócio aí. Depois que eu vi os caras fazer speedrun sem tomar dano com a faca no Resident Evil Remake 2. Cara, assim, não existe mais fases difíceis, jogos difíceis. É tu que é penoso mesmo, que nem diz o Nilson aí. Ou vai ver que é muito bem programado, né, cara? Porque antes os glitches saíam e eles ficavam, né, cara? O que deixava tudo mais difícil, né, cara? É, pô. Não, cara, não, assim, os jogos por si só, dependente de plataforma, já são mais fáceis. É? Porque é setinha pra tudo. Tudo, o cara não tem o desafio nem de descobrir o que ele tem que fazer a seguir. É aperte aqui. Cara, é chato. Nossa, cara, às vezes eu tenho vontade. Gente, dá pra me deixar jogar? Não. Eu não consigo descobrir nada no jogo, cara. Tudo já vem mastigado, velho. Os programadores acham que você tem. Você é autista ou doente mental, velho. Que não pode ser, cara. Falta. E fora também os autosave que tem, cara. Tem muito save, cara, também. Não, muito autosave e tal. Aí Edu gosta, né, Edu? Do autosave? Não, gosta de jogo fácil. Ah, depende, cara. Kingdom Hearts tá aí pra isso, né? Caraca, foi direto na veia. É. Na verdade, o 2 é bem difícil, viu, velho? O 3 realmente ficou muito melzinho na chupeta, cara. Não teve desafio, assim, nenhum. Foi, o desafio foi de não graça cantar a dificuldade. O desafio foi não cantar Let It Go quando tu tocou, né? Ah, esse aí eu falei miseravelmente. O desafio maior hoje em dia, eu acho que em geral o verdadeiro desafio tá em conseguir comprar o jogo, porque os preços é realmente um desafio mesmo. É, ainda mais pra mim que tô desempregado. Como é que é? Ai, ai, ai, ai, ai, é mas foda. Mas, ô Tim Blue, isso que você comentou, realmente, cara, não se faz mais aqueles jogos em que você tem a função de desafio. O último que eu joguei que era realmente desafiador, porque você não sabe de porra nenhuma, você tem que descobrir tudo morrendo, foi o Rogue Legacy. Que realmente é um joguinho difícil, não, velho. Difícil não, Edu. Satânico esse jogo. É atual esse jogo? É de 2015, eu acho. 2014. Não conheço. Esse jogo, eu acho que eu morri umas 23 gerações e ainda não consegui fazer quase nada, mano. Eu já tô, acho que na 45ª, velho. Não consegui passar. Me parece que são 4 grandes áreas do castelo. Não fechei nenhuma até hoje. Tá doido. Ô, Tim Blue, eu lembrei de um jogo aqui que é difícil, mas eu não sei se ele se enquadra, porque ele também, além de difícil, ele é filha da puta mesmo. Caraca. Qual? Que é aquele I Wanna Be The Guy. Não conheço. Eu já ouvi falar o nome, mas não, que não também como é que é esse jogo aí? O maior profeito da face da Terra esse jogo, cara. Vocês não conhecem, cara? Como é que é? Mas é o nome do jogo, né, velho? Eu quero ser o cara. Então, você já imagina que vem chumbo grosso. É, assim, pra nós cinco aqui, é difícil. Agora o Spider, ele já é, então não tem desafio nenhum. Mas, ó, vejam rapidinho o trailerzinho. O Spider já é o cara, então... Que o jogo é difícil. O jogo e é mais azarento. Difícil do mundo. E eu acho que um jogo do mesmo nível é aquele Super Meat Boy, cara. Ah, eu ia falar desse também. Super Meat Boy também é programado pra ser coisa do capiroto, velho. Aquilo lá é cê o tá cara louco. Que fez, ele fez pra você morrer umas 20 vezes pra você passar do lugar, mano. Nossa. Esse não, mas eu acho que é isso mesmo. Tanto que quando você passa a fase, tem aquele negocinho de replay, você vai vendo, tipo, é muito legal, todas né? As vezes que você morreu de uma vez só indo na tela. Você vê aqui um monte de bonequinho. É muito legal. Virando sanguinho. É muito massa, velho. Ele é um jogo novo, mas ele não é um jogo não tão novo assim, mas ele remete muito aos jogos antigos, que é o... Aquele... Como é que é o nome mesmo, cara? Aquele que o bonequinho é todo preto e branco de fase, de... Limbo. Ah, o Limbo? Uhum. Ele é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei, cara, porque ele não te dá dica nenhuma. É. E ele... É, exatamente, o Limbo... E Limbo é um jogo. É um jogo raiz. Ele te larga e é isso. Te vira aí, fi. É, ele é um jogo novo que te fala assim: você quer jogar? Quero. Joga aí. E não te ensina nada. Ele fala, nem fala qual os botões que você tem que correr e pular. Nem isso ele fala. Virei esse joguinho muito bom. E o sucessor dele também, que é o Inside, muito bom, muito bom. Não, mas esse já não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil. A Ashley gostou tanto do Inside que virou duas vezes a fim. Porque o Limbo, se você pegar um e dar pra uma criança, ele vai querer quebrar seu computador, seu videogame. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Certo, então, pessoal, então vamos começar aqui as nossas fasezinhas aqui, dos jogos fasezinhos difíceis, né? Então, vamos começar o cast com um sorteio honesto, honestíssimo. Roda o peão! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. O sorteado foi Spider. Que isso? Rapaz, agora foi de verdade mesmo, hein, Spider? Olha aí. O cara tava com saudade de mim no cast, por isso. Não, é que na verdade é aquela estratégia, né? Quando o Spider tá na gravação, tem que botar ele primeiro, porque se cair a internet, ele não volta mais. Não, e pra aproveitar o ânimo, que chega no último, já tá... Chega no final, já acabou. Já tá arrastando, já o tá. O saco já foi tudo. Já o jogo foi, é esse, é isso aí, pessoal. Falou. Então, eu vou falar de um jogo aqui, já pra... Com certeza deve estar na lista de alguém aí, mas vou falar de Battletoads. Olha aí! Tá na lista de todo mundo. Tá na lista de todo mundo, né? Então já vamos quebrar já essa ideia. É. Mas enganam-se aqueles que pensam que eu vou falar da fase 3. Que é a fase da moto. Jet ski, ou não da moto. Não é turbojet, não. Não é mais. Não é. Pra mim, veja só, pra mim a fase mais difícil é a fase da motosserra. Caraca. Ah, que vem a serrinha e ele tá em cima, tipo uma bicicletinha, né? Isso. Realmente é uma das mais difíceis, cara. Esse jogo é tão difícil que eu nem cheguei nessa fase. A minha era da Turbojet porque eu só parei ali. Você e a maioria do mundo, né, cara? Então, pra mim, a mais difícil era essa. Então. Pra todo mundo, porque todo mundo só foi até ali. Pra mim, nem foi difícil as outras, porque eu vi no YouTube, pô. Eu acho que... Eu acho essa fase realmente muito difícil, mas uma fase que eu fiquei no Bater Todos, que eu fiquei muito agarrado, foi aquela fase da navinha que tem os choques, que sim, até tem um paralax lá de fogo atrás, mano, aquela... Eu acho que eu morri todos, continue que eu tinha ali, mano, tudo. Aquela, se você não morrer, você fica louco, né? Porque, tipo, o paralax do fundo é, tipo, altamente psicodélico. Não, assim. E ela é muito rápida. O que acontece? Lá no finalzinho, é pra frente e pra frente e pra trás, cima e baixo, cima e baixo. Tem hora que te dá uma doideira na cabeça que você morre toda hora ali, cara. Toda hora, mano. Falei, ah, velho, eu desisto desse jogo. Desisto. Pra mim, essa é a segunda mais difícil, mas... Escreve a fase aí pra nós, Spider, porque a gente não chegou até lá, nem não olhei no YouTube... Eu coloquei justamente porque muita gente não chegou, ou se chegou, talvez tenha chegado na base save state, não sei. Mas, no jogo original, qual que é a premissa da fase? Eu falei fase da motosserra porque você vai montado numa moto, teoricamente, que mais parece uma serra, né? Uma motosserra mesmo. Então, a ideia é que você tem que ir andando por uma pista e atrás de você vem uma bola gigante, que é uma bola magnética lá, uma bola... E se encostar, morreu, né? Morreu. Exatamente, que se encostar, morreu. Então você tem que correr da bola, seguir o traçado da pista, e não só isso, você tem que ser extremamente preciso nos teus controles. Se seu controle estiver ruim, cara, esquece de jogar esse jogo. Esquece. O problema de você não ser preciso é que... Ao fazer uma curva ou apertar na reta, é que se subiu na moto, a pista tá indo pra frente, você tem que apertar pra frente. Se ela fizer uma curva pra cima, pra baixo ou pro outro lado, você tem que fazer a curva exatamente no momento da curva. Se você não fizer isso, a tua moto perde velocidade. Perdendo velocidade, a bolota vem e te atropela. Te alcança e morre. Mesmo com a barra cheia, você vai morrer. Você vai pro vinagre, não tem... E daí, qual que é a situação... Você, sei lá, tá há 6 minutos, 5 minutos na fase. Morreu? Você volta lá do começo, filho. E não tem choro. Caraca, que fase maldita, cara. Fase do Satanás. Maldita, cara. Spider, não tem save point, Spider? Não tem checkpoint, não tem nada. Ah, é? Mas o Spider, eu vou te lembrar. Que você lembra que quando você passa a dela... Quando você tá quase chegando no final, você acha que passou, lembra? Sim, tem isso. Aí o que acontece? Se você não ficar esperto, a bolota vem e te atropela do mesmo jeito. Caramba, velho. O jogo ainda trola. Mano, eu fiquei muito puto no dia que eu fiz isso, meu. Falei, tem quando eu fiquei alegrão, passei! Aí quando eu coloquei o controle, a bolinha vem e atropelou. Cara, sério, mano, eu pausei e desliguei o videogame e fui pra rua, mano. Com lágrima nos olhos, né? Todo mundo, cara, fez isso quando chega. Não, você, mano, chega num alívio, você pensa, caraca, finalmente, cheguei no final desse troço, você dá um... Sabe, você pensa, agora beleza, vou ficar tranquilo. Quando nada, cara, a bolota vem, te atropela, se você não pular, ela até atropela. E aí, na sequência, você tem que matar ela, você tem que bater nela. E qualquer encosto que ela te dá, morte na seta. Morte, já era, morte. Então, a fase é extremamente difícil. Então, pra quem for ver um vídeo ou uma figura aí, o que te indica são as setas no chão. Só que não é só assim, beleza, pra frente, pra cima, pra baixo. Não, você fica de ponta cabeça, você faz sequências de curva bem complexas, tipo assim, você tá andando pra frente, daqui a pouco sobe, daqui a pouco desce, daqui a pouco vira de ponta cabeça, daqui a pouco faz, tipo, 3 curvas ao mesmo tempo, assim, na sequência, sabe? Uhum. Então, você acaba ganhando velocidade se você fizer a curva precisamente, porque na reta, a bolota é que anda mais rápido que você. Eu acho que daqui só é você que chegou nessa fase aí. Eu cheguei agora, ó. Eu cheguei, você tá chegando. eu tô falando jogando, cara. Ah, eu tô até passando dela aí, ó. Pra vocês terem ideia do quão tenso é, eu tinha um Turbo Game na época e qual que era o problema? O controle pegava muito a diagonal em algumas situações. O controle do Turbo Game não é tão bom. Mas o controle do Nintendinho é maravilhoso, cara. Por causa do D-pad dele, né, cara? É certinho. É certinho. Não tem diagonal, né? A diagonal você tem que forçar mesmo. O Turbo Game é aquele que é o, parece controle de Mega, só que é o contrário? Isso. Esse mesmo. Porra, parece uma lua, uma lua virada pra cima. Não faz nenhum sentido essa porra. É. Não, horrível esse controle. Não, esse controle é horrível, cara. É horrível esse controle. Ele tinha função turbo boa, mas as diagonais dele ferravam com o resto, cara. Era foda. Pra jogar navinha era bom, mas pra jogar o jogo igual bater todo, esquece, mano. Esqueça. Eu fui valente porque eu joguei boa parte do Battletoads com aquele controle. Depois eu emprestei um controle de um outro Turbo Game ou de um Top Game, não lembro, pra jogar. Ficou melhor minha jogabilidade. Mas a fase da motosserra, que é essa que eu tô falando aí, eu tive que desmontar o controle. Acho que até já falei isso aqui. Você falou isso já, você falou. E, cara, demorei semanas pra passar, com muito ódio no coração. Às vezes, como igual você falou aí, né, Team Blue, não tinha checkpoint na época. O que eu fazia? Cara, andava metade da fase e dava um pause, entendeu? E ia jogar só, sei lá, 18 horas depois, entendeu? Eu deixava o videogame ligado e era isso, porque... Se morreu, não tem save, não tem porra nenhuma, né, cara? Então, lasque-se, né, cara? Sabe qual é o mais engraçado, Spider? Que tem essa fase aí no outro Battletoads, que é a continuação do Super Nintendo. Sim, aham. Uh-huh. Só que ela não é tão difícil. Ela é difícil. Mas ela não é tão difícil igual a do Nintendinho, cara. É, no do Super, ela é a fase mais difícil, mas ela nem se compara. Sim. Ela simplesmente não é tão difícil como a do Nintendinho, né, cara? A versão do Super Nintendo dessa fase... Não é tão difícil, né? É, definitivamente não se compara. Não, é difícil pra caramba. Mas comparado a do NES, não se compara, né? Não se compara mesmo. Essa aí eu demorei semanas pra passar a do Super Nintendo. Acho que, sei lá, 2 dias, 1 dia. Viu? Chegou a ver essa fase aí, Edu? Que eu vou, igual o Flavinho. Passei ela agora aqui. Acabei de passar ela aqui. Ó. Foi fácil escapar da trollagem da bolinha aí. Vocês avisaram antes aqui, aí foi tranquilo. É, eu quero ver chegar aí jogando. Nós esquecemos de falar que nessa fase, se você jogar de 2, não tem como passar essa fase de 2. Como assim? Ah, é essa que dá o bug, né? É, que dá o bug, Eles consertaram na versão do Xbox agora que saiu. Sim, sim. Que bug que dá? Ele morre toda hora. O controle trava, os dois controles travam. Dois controles travam. E morre toda hora. Se você for ver speedrun ou esses compartilhados em duas pessoas, quando chega nessa fase, o player 2 ou o player 1 morre, entendeu? Por causa do bug, porque senão trava todo mundo. Então... Você vê que eles... Eu acho que eles conseguiram chegar até nessa fase aí. Depois que chegou, eles nem corrigiram, porque nem sabia. A fase é tão lazarenta que se você chega acompanhado, ela já te ferra a vida, entendeu? não, cheguei com meu amigo aqui, beleza. Vai. Lascou-se, né? Vai, vai mesmo. A fase é Highlander, só pode haver um. Vai, é foda, cara. Um jogo co-op que não tem como jogar co-op. Puta que pariu, mano. Foi um vacilo isso aí, mano. Mas é aquilo dos jogos antigos, né? Não, é a questão... Saiu bugado, não tem mais, já era. Não, é questão, Marcos, que é que os próprios programadores não conseguiu chegar nessa parte de tão difícil que é, mano. Sim, entendi. É isso aí, Spider, então? É isso aí, cara. Quem quiser se arriscar aí, sem save state, hein? Porra, cara. Com save state é fácil. Ah, com save state tem os caras que usam slowdown aí. Imagine pra passar essa porra, hein? Nossa. Não, eu vou dizer. No, God! No, God, please, no! No! No! No! E o próximo aqui é o Flávio. Fala, vamos ver minha fase de... Cara, é um jogo bananada, mas eu tô falando que a fase é difícil pra mim, cara. Porque eu não consegui até hoje passar, eu tive o jogo. Cara, é a primeira fase de um jogo escroto do Alex Kidd chamado Alex Kidd em High Tech World. Tá de zoeira, Flávio. Não, você tá zoando. Tá, mas isso é um, jogo... high-tech, eu não Mas lembro. É um jogo oficial, é um... É um jogo oficial, mas é um jogo oficial. Você não conseguiu passar desse jogo, velho. A primeira fase de pegar o mapa, cara. Eu não consegui pegar o mapa, cara. Esse jogo é fácil demais, mano. Que isso, cara? Tu conseguiu pegar todas as peças do mapa? Eu zerei esse jogo, cara, no Master System, cara. Que isso, cara? Eu não conseguia, cara. Eu não conseguia. Nossa. Eu não consegui. Até hoje eu não consegui, cara. Caraca. Não, e, ó, é possível, ouvi falar. É um dos jogos mais fáceis de Alex Kidd, é esse aí, cara. Sério, mais, cara? Sério. Tô falando sério. O Miracle hoje que é o Ziza pra zerar, por causa que a jogabilidade dele é escorregadia. Pô, a primeira fase, tu tem que pegar o mapa, aí tu não sabe onde que tu tá, você tem uma certa hora até pegar o mapa, acho que até as 14, 16 horas, te joga no negócio, você tem que fazer prova. Peraí, eu tô confundindo, o que você tá falando é aquele jogo que não é o Alex Kidd, que eles fizeram uma ROM hack em cima? É. Ah, tá, eu pensei que você tava falando do que o Alex Kidd era grandão. Esse daí eu não joguei, não. Não. Isso é uma ROM hack. Não, ROM hack não vale. Esse Alex é oficial, cara. É da Tectoy Alex Kidd. É uma ROM hack oficial que... Não. É um jogo oficial, tipo, ele foi lançado. Ele foi lançado. Na minha cara. Eu tenho, na minha mão. Tá na minha mão aqui o jogo. Até que os caras zoam que é o Alex Kidd Impossible World, não é? Pior que eu abri aqui um vídeo, o primeiro vídeo que eu abri aqui, o primeiro comentário. Eu nunca passei da primeira parte. Porra, então eu não tô sozinho. Não, é porque eu confundi, Flávio. Ah, Eu confundi, porque esse que você tá falando aí, ele é questão de por ordens. Ele tem uma ordem de sequência. É. Se você errar qualguer coisa da ordem, você morre. Você não consegue, você tem que pegar, acho que são 6 ou 8 pedaços de mapa pra você passar na primeira fase. Será que você não passou isso por causa do inglês, talvez? Pode ser, eu tinha 8, 9 anos, mas tinha que fazer prova, tinha que fazer uma prova de ele tá mais conhecimento geral. Pra RPG do que... Sim, ele é bem Adventure RPG mesmo, cara. Mas ele eu bem... acho que depois que passa da segunda fase, vai pra um Adventure, né? Vai pra um joguinho de plataforma, eu não sei. Eu nunca passei. É, você enfrenta os ninjas depois, eu lembro. Não, mas é isso que eu tô te falando. Ele tem uma sequência a ser seguida. Se você errar essa sequência, você volta do começo. Não, e ele assim, dá game over, ele dá game over. Tem trollagens, se você descer na escada errada, você cai, é game over. Aham, tudo morre. Se você pegar o pedaço do papel errado que a mulher te dá lá, tu queima, é game over. Entendeu? Você tem lugar que você não sabe de onde que vem o negócio, você tem que ver relógio, entrar de porta em porta, entendeu? Fazer prova. Aí tem uma hora que tem a fila de garota, tudo igual, você tem que acertar o nome de cada garota pra você ganhar um pedacinho do mapa. Mas os caras, é aquilo que eu te falei, os caras zoam esse jogo aí como Alex Kidd Impossible World, porque é impossível vocês... É impossível o cara ter 6, 7 anos jogar aquele jogo e falar que zerou, porque é mentira. Não, eu tenho o jogo aqui, eu não passei da primeira fase, tá aqui na minha mão. Eu pensei que você tava falando de outro Alex Kidd, que é o segundo game lá, que ele até tem a namoradinha dele. Não. Shinobi World? Não, o outro, o segundo jogo que é grandão, os sprites é grandão. Os sprites é grandão, acho que é de Mega. De Mega. O Encanted Castle. É, deve ser isso aí. Eu não consegui, cara. O jogo ele te joga no negócio, que nem a gente tava falando no começo. Te joga. Você tá na frente da porta da sala dos teus pais. Aí você tem que... Ali você tem que se virar pra pegar, acho que 6 ou 8 pedacinhos de papel pra você poder sair do castelo, pra você aí sim começar o jogo. É, no Japão ele é outro jogo, né? Ele é outro nome. Quando ele veio para os Estados Unidos, ele mudou para Alex Kidd, mas ele não é um legítimo jogo do Alex Kidd, você sabe, né? Você sabe que eu joguei esse jogo na Mesbla, cara. Caraca! E eu na época que eu joguei na Mesbla, eu já achava ele muito lazarento, cara. Não, ele é. Ele é. A musiquinha, até hoje, se eu botar a musiquinha, já me dá um arrepio, já me dá um negócio, cara. Pesadelo. Tá. Caraca! Doido. Entendeu? Aí tu, por exemplo, eu já tava acostumado com o Alex Kidd pulando, batendo. Aí tu começa o jogo, tu aperta o botão de pular, ele não pula, ele não bate. Não faz nada, tu só entra. Aí tem assim, você cai da escada, game over, você pega o papel errado, game over. Você entra numa armadura, é game over. Você liga pra alguém errado, da game over. Aham. Entendeu? E cada vez que você entra numa porta e sai, passa meia hora e você tem acho que até as 16 ou as 18 horas pra... pra você pegar todos os pedaços de papel. Jogo mais lazarento, doido. Porra, cara, é muito, muito lazarento. Cara, eu tô vendo aqui uma parte do vídeo aqui, diz aqui, o jogo é tão miserável que tem uma hora que ele tem que entrar no templo e rezar pra achar a saída pra outra fase. Quer dizer, vai pro cacete esse troço aí, entendeu? Não, mano, esse jogo aí é Impossible World mesmo, não tem como não. Nunca joguei essa porra. Você tá doido, mano. Não, deu sorte, senão tu ia ter trauma que nem não, eu. Não, você não jogou, ainda não bem. Você não tinha Master, né, cara, então dificilmente. É. Cara, eu ganhei de presente, eu lembro que eu ganhei de presente de aniversário. Que presente grego, né? Fiquei todo feliz, eu falei, caraca, mas o Alex Kidd, caraca, porra, não consegui passar na primeira fase. Cara, tá aqui, velho. Era o Aleixo Kidd. É, Aleixo Kidd. Não consigo, é muito troll, cara. Acho que foi. Eu lembro quando ele pega a armadura, ele fica imprensado e não consegue sair da Game Over. É tudo da Game Over. Liga errado, Game Over, cai da escada, Game Over. Se tu botar o cartucho tortinho, Game Over. Você viu como a minha indicação tinha a ver hoje? Eu falei da religião aí da galera. Viu? Um jogo que você tem que usar. Mas vai e se mata. Né? Caraca. Não fica indicação aí, não joga esse jogo, cara. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Edu, vai lá, Edu. Cara, vou falar uma fase de um jogo aqui, que a fase é tão lazarenta que até quando eu fui pegar o jogo de novo pra jogar, a fase continua lazarenta, eu tô agarrado na maldita. Que é aquela Road to Nowhere do Crash Bandicoot do Play 1. Fase, você tá no, é a segunda fase ou a terceira, não sei, depois do primeiro chefe. A visão é de trás do Crash, né? Você não vê de lateral, você vê só atrás. E aquelas pontes, tipo aquelas pontes de filme de atravessar rio. É a fase da ponte. Ah, tô ligado. Aí aquelas pontes, tipo atravessar um rio, assim, sabe? Toda quebrada. Eu sei porque você não tá conseguindo passar. A física dos pulos no remake é diferente da física do pulo no Play 1. Nem é isso, não, cara. Mas ele nem passava no Play 1 também. Saca? Eu lembro que ficou. Tava jogando eu e meu amigo na época, né? A gente tava tentando fazer tudo. Pegava as caixinhas, tudo, fazia os negócios bonitinhos e tal. Chegou nessa fase, rapaz, a gente ficou mais de uma semana. Todo dia jogando e tentando passar a fase. Não, continue aí, desculpa. Aí a gente tentava aquele esquema assim, morreu, passa o controle. Aí a gente já pensou assim, pô, morreu, aí fica um tempo sem jogar, o outro joga, aí não dá tempo de você acostumar com a fase. Agora vai o continuo inteiro, aí deu game over, passa o controle. Aí já ficamos assim, beleza, agora vai dois game overs, passa o controle. Pra ver se acostumava com a fase. Véi, a fase é lazarenta demais. Fora que tem uns javali sinistro do Hell que te persegue. Escreve o nome da fase pra... Cara, assim... O jogo do Flávio eu não conheço porque eu tive muito pouco contato com o Master, né? Só no Sonic ali, River Raid, bem pouquinho. O Bonanza Brothers. O do Spider, eu nem cheguei lá, né? Agora, esse do Edu foi tão fácil que eu nem lembro. O jogo, todos os três são muito fáceis, Edu. Sério, Edu? Você não zerou o Crash por causa disso, cara? Não, zerei. Ah, tá. O do Play 1 eu zerei. O ah, do, tá. Play, do Play 4, que o remaster, eu cheguei nessa fase aí, tentei, enjoei, falei, eu fui jogar o 2 e o 3 e o 1 tá lá ainda. Mas, não, mas olha só, daí ainda não. Mas é por causa de, hein, mas é por causa disso que eu te falei mesmo. A física do pulo no remake é diferente, cara. É que pro Edu não é um remake, é um remaster. É, o remake não, é remaster, quer dizer. Ô, Edu, pra te ver, na... pra ver como não é remaster, né, remake, porque mudaram até a física, vai lá, Spider. Eu cheguei na casa do meu amigo no passado, ele comprou meio que no lançamento o Crash, assim, gostava bastante. E daí a gente, ele tava na fase da ponte. Eu falei, puta, fase da ponte, beleza, nós tava em três lá, cada um andava um pouco, passava controle. Cara, mas, assim, eu avancei bastante na fase e, no final das contas, não fui eu que passei, porque o do Play 1 eu cheguei a zerar. Mas... não achei tão difícil não, Edu. E assim, foi antes daquele fix do que melhorou a jogabilidade. Porque teve um fix que deu uma melhoradinha na jogabilidade. A gente passou da fase antes de rodar esse fix. Ah, é? Saiu o fix? Saiu um fix pra melhorar a jogabilidade. Então, melhorou consideravelmente, assim. Mas não resolveu todos os problemas, tá? Ainda assim... Porque eles... Realmente o gráfico ficou parecido, assim, das fases... Mas a jogabilidade, quem jogou muito o Crash no Play 1, quando pega pra jogar, vê, sente na hora que a jogabilidade na primeira é fase. Na primeira fase já dá pra ver. Você já sente que a jogabilidade é diferente, cara. Eu nunca joguei o remaster, mas lembro do Play 1, joguei os três, e é muito fácil, cara. Nossa, esse joguinho assim... Não tem dificuldade assim, passa não, né, tempo. Passa a tempo. Única fase que deu aperto, que garrou e tudo, foi essa maldita aí. Mas a fase da ponte é a mais difícil mesmo, Edu. A fase da ponte é a mais difícil. Assim. Do jogo, eu acho que é a mais difícil. Essa fase é do inferno. Esse porco é do inferno também. Mas é aquilo, né, Edu? Você tem que saber onde você tá pulando certinho. Se você pular um pulo a mais ou a menos, você morre mesmo, toda hora, cara. É, cara, isso que é a dificuldade, né? Tem que ser tudo muito preciso, cara. Não tem espaço pra um errinho que seja. É, e aí pro Edu, que já tem os reflexos comido pela maconha, já era. Já era. O primeiro sintoma da maconha é a perda dos reflexos. Fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Já era. Não tem como. Não tem como tu jogar jogos assim. Já... Maldito. Não tem. Mas não, cara, de todos os Crashs, de todas as versões de Crash, até daquelas do Titans e as outras lá, essa fase aí é disparada, a mais difícil de todas. E velho, até no remaster... Quando chegou nessa parte aí, eu tentei, aí eu passei raiva um pouco. Foi aquele ponto, assim, sabe, de você olhar pra parede, o controle na sua mão, assim, você... Na sua mente você já arremessou, sabe? Quando você olha, assim, pra ter certeza na sua mão, você até solta o controle, assim, pra não correr o risco. De tanto ódio que você fica. E, cara, eu larguei de mão, nem... Pra ficar passando raiva, assim, nem tentei mais, não. Larguei de mão mesmo. Fui, com o Disney, eu fui penoso. Aí fui jogar o 2, fui jogar o 3, que é mais light. Mas, o Nilson, eu acho que a maconha, ela não só definha o teu reflexo, né? Como também definha o cérebro e a noção das coisas. Com certeza. Porque é o seguinte, pergunta pro Edu de que jogo ele tá falando. Do Crash. De qual Crash tu tá falando? Do Play 1. Não, tu tá falando do Remaster. Do Remaster. Agora, esse comentário que eu fiz foi agora que eu dropei o do Remaster. Por causa disso, fui jogar o 2. Cara, 3. Desde que tu começou a falar, tu tá falando do Remaster. Tanto que tu diz, já larguei, fui jogar o 2 e o 3, larguei. Você acabou de falar isso mesmo. Tu tá desde o início falando do remaster. A única coisa que tu falou do Crash que eu me lembro agora é que tu disse que o do Play 1 também era difícil. Não, eu contei a história ainda que eu jogava com meu amigo, que a gente no princípio jogava, morria, passava o controle, depois a gente foi pro continue, depois entendi, Play 2 continue. Realmente. Aí depois tu entrou no remaster e não saiu. Ô Edu, eu acho o seguinte, eu acho realmente que a versão do remaster é mais difícil por causa dessa deficiência na jogabilidade. Não, mas daí é um problema, né? Daí é outra coisa. E já agora... aí é jogo novo e aí foda-se, vamos pro próximo. Mas aí eu também tenho um negócio, cara. O 2 e o 3, eu fiz os % tudo lá, né, cara? Eu peguei aqueles negocinhos de roxinho, os cristais. Sei, diamante cristal, normal e tudo, é. O Crash 1 não tive coragem de conseguir fazer isso por causa dessa maldita fase de javali, velho. Além de você passar a cretina da fase, você ainda tem que passar quebrando todos os barril, pegando todos os... as caixas, pegando... Edu tem que agradecer se ele conseguir passar da fase. Puxa, agradeci demais, velho. Já foi aquele negócio de você ajoelhar no chão e quase chorar de emoção. Falei, agora eu zero essa porra. Finalmente. Não sei o que, velho. Foi muita emoção quando a gente conseguiu passar o negócio. Ô Flávio, você conseguiu passar essa fase tranquilo também? Cara, assim, eu não lembro de ter ficado penoso. Ah, peraí. Nils, que isso, velho? O quê? Fica quieto na tua aí. Flávio, tu conseguiu passar dessa fase aí também? Ponha-se no seu lugar, Nils. Você tá penosando até pra falar? Até pra chutear. Hoje tá tenso, Flávio. Não, cara, eu não lembro de passar esse perrengue todo, não, cara. Não lembro. Eu não lembro também, tanto que... Posso até ter tido uma dificuldade na época, mas eu não lembro de ter essa raiva, não. Vou te falar, de tanto jogar RPG ficou penoso, mano. Cara, mas vocês jogaram bem na época do lançamento mesmo ou jogaram depois? Claro, né, Edu, só existia ele. Claro que depois, né, por causa que aqui saía tudo depois. Claro que depois, só, o dinheiro só chegava depois. É. Eu joguei esse Crash no final de 96, cara. Então, não, porque foi tipo assim, o Crash foi um dos primeiros games que eu joguei de Play 1, saca? Logo quando eu comprei o Play 1, assim, o Crash foi um dos primeiros jogos. Primeira vez que eu joguei Crash foi naquele CD de demonstração que vinha no PlayStation. Aí, caraca! Eu, né, cara? Não tava tão acostumado com estilo e tal. Aí, sei lá, véio, a fase... É, jogo de plataforma ali, que é ruim, que é difícil e tal. O único jogo de plataforma da mesma época que tinha era o do o Super Mario 64, né, cara? Que eu não cheguei a jogar. É, que também a física é totalmente diferente de um jogo 3D, né, cara? Não é, na época eu não cheguei a jogar, mas, velho, esse jogo aí na época foi, tipo assim, foi aquela, você tinha que adaptar pro controle, adaptar com a jogabilidade, coisa e tal, não, sabe, até com o videogame mesmo, cara, que eu tinha jogado até então Final Fantasy VII Diablo no Play 1. O que que eu te disse? Só jogar RPG? Não, derrete o cérebro, derrete. É. Né? É isso aí, cara. Essa fase é do capeta. Essa fase é do diabo. É do diabo. Até o diabo era mais fácil, velho, do que o Crash. Olha aí. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Certo, então agora sou eu que vou falar do meu joguinho. Eu ia falar de dois games aqui que já foram citados, daí eu resolvi trocar. Eu ia falar, primeiramente, eu ia falar do Karateka, o primeiro jogo que eu tive de videogame na minha vida, porque foi o primeiro videogame que eu tive na minha vida, que foi o Dynavision 3, e aí a minha tia me deu junto com o Karateka, né, eu já mencionei isso no cast, que eu não conseguia passar daquela primeira porta que caía e te cortava. E por que eu tô mencionando um jogo que eu não vou falar? Por causa que se eu não falar, agora eu não vou falar nunca essa porra. Então deixa eu falar rapidinho aqui. Por que eu resolvi falar? Por causa que recentemente eu vi aquele anime novo do High Score Girl. Como é que é o nome? High Score Girl. É esse mesmo. Que... O personagem principal do anime tava jogando esse jogo e ele morreu justamente nessa parte que eu também morri. E recentemente um ouvinte nosso mandou um e-mail, recentemente não, ano passado lá, mandou um e-mail dizendo que ele também não conseguia passar dessa parte. E até hoje eu não sei passar! E o outro jogo que eu ia falar, a gente também falou da fase lá, eu falei da fase... por cima lá no jogo de carrinhos, que é a penúltima fase do Driver 2. Que tinha aqueles dois carrinhos que tu escolhia, um que já tava virado em direção à pessoa que tu tinha que perseguir, e o outro que tava de costas, e aí tu tinha que fazer a volta, manobrar, só que ele era mais rápido, mas era mais frágil. Essa fase foi o demônio, cara, eu levei muito, muito tempo pra passar, igual eu falei no cast, eu mencionei isso e coisa e tal. E o jogo que eu vou falar, eu decidi falar depois, não tem nada a ver com o sorteio, mas eu... quis dizer, pelo menos de segundo pra diante, né? Porque nunca sei se eu ia você em primeiro ou não. Enfim. Decidi falar pra não queimar a pauta de alguém, que no caso seria o Spider, né? Com Battletoads. Que é Battletoads Double Dragon. Crossover do Super Nintendo. Que é um jogo muito legal. Eu joguei muito, cara. Muito bom. Muito. Sensacional. Corrigindo, é um Battletoads do Super Nintendo, não. Ele também tem pra os 16 bits, tem pra Mega Drive e Super Nintendo. Tá. Você jogou no Super Nintendo. Joguei no Super Nintendo. É Battletoads Double Dragon The Ultimate Team, o nome do jogo. Que é um crossover entre Double Dragon e Battletoads, né? Que é os sapinhos e os carinhas. Um beat'em up. Que dá pra jogar de dois. Você pode escolher entre os três sapinhos e os dois irmãos, né? O Billy e o Jimmy. E o joguinho é muito legal. Ele, pra mim, ele perde um pouquinho em gráfico, em animação, pro próprio Battletoads do Super Nintendo, que é mais antigo, mas... Enfim, o jogo é muito divertido igual. Mistura os vilões ali, os vilões clássicos, enfim... Até chegar a maldita fase das navinhas. Não. De novo, né? Eu não sei se tem essas navinhas nos outros jogos, porque eu nunca passei do Jet, né? Então, chega na fase das navinhas. Quem jogou Asteroides, sabe? É igual Asteroides. Talvez um pouco diferente, mas a ideia é igual. É muito difícil, cara. O número de vidas é... Tu tem que jogar o jogo, chegar ali já... Eu já zerei, mas tem muito tempo que eu não joguei. Bota pra me ver aí, pra me ver qual que é. Tem muito tempo, cara, que eu não jogo esse jogo. Pera aí que eu vou procurar aqui. Eu joguei a versão do NES, cara. A versão do Nintendinho é capadinha, cara. Mas é ainda bem feita. É, bem feita. Porque eu tô tentando lembrar se tinha fase da nave no Tinha uma fase NES, com... Cara. Você tinha uma fase até que você entrava nas navinhas, só que eu não tô lembrando, cara. Lembrei, cara, mas... Tô sabendo qual que é, tô vendo aqui. Cadê? Vi aí, então. Caralho, que fase maldita, mano. Eu não lembro de chegar nessa fase, não. Vou te mandar o vídeo do NES. Tô mandando aqui. Ó, calma, mandei no horário atual, do Super NES. Eu tô falando do Super NES, não tô falando do... Tá, cara, eu joguei do NES. Essa aí, ô Nils. É um inferno, cara. Era um inferno. Eu lembro dessa fase. Essa fase realmente é difícil porque você tem que ficar virando a navinha. É, e olha só, a jogabilidade é tanque, igual do Resident. Então é muito difícil, cara. É muito difícil jogar essa porra. Não, e os asteroides vêm de cima, baixo, lado, frente. É, e daí não é só asteroide, depois vem as naves, começa a jogar uns. Umas armas antigas, né? Sim, mas é isso que eu tô falando, pô. É muito difícil. Eu acho que eu consegui passar. Eu joguei esse jogo demais. Eu acho que eu consegui passar uma vez, mas eu passei tão mal que eu só apareci na tela e morri. Mas olha só, foi uma das fases mais difíceis pra mim passar. Foi essa justamente pela jogabilidade. A jogabilidade dela é ruim pra um jogo de nave. Sim, é um muito. Exatamente. É horrível, entendeu? Cara, mas. Eu não sei se eu vou concordar com vocês aí, cara. Porque, tudo bem, eu joguei a versão de NES, cara. Mas eu não lembro de sofrer pra passar, cara. Também não lembro de achar essa parte difícil. Porque eu acabei, eu tenho... Ó, falo com convicção, eu tenho certeza. Tudo bem que eu joguei insistentemente, mas eu acabei esse jogo no final de semana, cara. Não, eu zerei. A de NES ou... A de NES, a de NES. Tá, eu mas zerei não é o mesmo jogo. Mas... Não é o mesmo jogo. Não tem como... É diferente, ser... é diferente. É diferente. Mas a fase da nave é igual. É não parecido. Sei, bota aí pra mim ver a de NES. Deixa eu... bota a de Nintendinho aí pra eu nós Eu vou ver. Botar aqui pra ver, eu vou botar aqui pra ver. Pera aí. A fase de nave acho que é igual, cara. É bem parecido. Cara, enquanto vocês estão vendo esse negócio, eu vou contar uma história sobre esse jogo aí. Mas, não, mas peraí, Edu. Peraí que eu achei a chave da nave aqui, só que... O Spider, você tem que concordar o seguinte, que essa fase... A gente não tá falando que o jogo é... Nossa, que difícil. Não. A fase é difícil. E é isso que a gente tá, é isso que a gente tá falando. Do jogo inteiro, a fase mais difícil é essa. É isso que eu e o Tiglu tá falando. Sim. É igual mesmo. Realmente, é igual, o Spider. Cadê? Vocês não enviaram a... Vou enviar. Eu tenho o link aqui, mas... Vou mandar no horário atual do joguinho já da fase. É igual. Realmente é igual. Eu não sei sobre a jogabilidade. Não, ela é ruim igual, Team Blue. Ela é mas igual. É muito difícil, cara do céu. E agora, agora vamos ouvir aí a história do Edu sobre esse jogo. Fala aí, Edu. Senta que lá vem a história. Então, a primeira vez que eu joguei esse jogo, ia ter casamento da irmã do meu pai, minha tia minha, né? Que era na cidade vizinha. E ia vir uns parentes meus de São João del Rei pra ficar lá em casa, pra ir no casamento e depois voltar lá pra casa. Ficar o final de semana. Aí, nisso, chegou meu primo lá, primo-irmão, né? Filho da minha madrinha. E chegou lá com o videogame dele e falou, não sei o que, eu aluguei um cartucho lá pra gente poder jogar aqui, não sei o que. E era Battletoads e Double Dragon, saca? Então a gente, ele chegou lá tipo já de noite, assim, de madrugada, a gente virou a noite inteira jogando. Aí chegou tipo, quase amanhecendo, assim, a gente... Qual versão que era, Edu? Do Super Nintendo? Do Super Nintendo, é. Ah. Aí quase amanhecendo, assim, a gente deu aquela cochiladinha, acordou na hora do café, assim, junto com todo mundo... Aí ficamos jogando, fomos pro casamento, ficamos enchendo o saco pra vir embora, pra quando a gente chegou em casa, jogou mais um pouquinho antes deles irem embora, cara. Não deu pra gente zerar no final de semana, não, mas é uma memória que eu tenho bacana, assim, guardada desse dia do casamento, assim, e a gente muito fã ali, querendo jogar o Battletoads, tendo que ficar lá, a missa, casamento, aquela recepção, aqueles negócios tudo, cuidar. A gente queria era jogar, velho. Mas foi, Edu, olha só, tu falou aí que não lembra de ter tido dificuldade, coisa e tal. Cara, a tua memória, no mínimo, tá te trolando. No mínimo. Sabe por quê? Porque essa fase da navinha é modo tanque. E uma das tuas maiores reclamações do Resident Evil é jogar modo tanque, cara. E comparado a Resident Evil, essa fase é mamão com açúcar. Nossa. Mas o que acontece? O joguinho Asteroides e os negócios já era nessa jogabilidade. Não, saca? Asteroides... assim, a mecânica do Asteroides é diferente. A mecânica de jogabilidade. O que é igual é o modelo de jogo, que é a navinha voando pelo cenário, os Asteroides tu quebra, salta pedacinho, aparece do outro lado. Não, o negócio, você aperta pra esquerda, a navinha vai girando pra esquerda, pra direita ela vai girando pra direita. Eu sinceramente não me lembro, mas eu acho que não é exatamente assim, posso estar enganado. Eu acho que é, cara. Enfim. Porque eu lembro tá, que então por que tu tem dificuldade de jogar Resident Evil com o modo tanque ser mil vezes mais fácil que essa fase do inferno do Capiroto? Olha, porque a proposta Pessoal, tudo bem? Então, quero falar para vocês um pouquinho hoje sobre a afasia, tá? Sobre os distúrbios de linguagem, né? Em especial em um contexto neurológico mais agudo. Como que é isso? Então, eu tenho no cérebro meus centros da linguagem, tá? Eu tenho uma área que é um centro da linguagem motor, que controla a movimentação da minha boca, e eu tenho uma área da linguagem que é mais relacionado ao entendimento do que eu escuto e a tradução de como eu falo isso, o jeito que eu falo as coisas, o jeito que eu passo a comunicação, as informações para uma outra pessoa. De você controlar o bonequinho ali, o que você tem que fazer é diferente. Cara, essa fase só não é mais difícil do que o Spider dar um sorriso num sábado à tarde, tá ligado? Concordo. Um sábado de manhã, 4 semanas de sábado de manhã com o cachorro da vizinha latindo, sabe? Concordo. frouxo. A fase só não é mais difícil que isso. Porque fora isso, essa fase é do inferno, cara. Não acaba nunca. Não, realmente, tu passa pelos meteoros, tu passa pelos coisinhas que a nave solta, depois vem aqueles discos voadores do demônio. Aí tu acha que terminou, porque tu matou o último disco voador, que é difícil. Aí tem a nave pra matar. Tu tem que destruir um lado da nave, destruir o outro lado da nave. Tu acha que terminou, a nave já começa a atirar pelo meio. Não, comparado às outras fases, é uma mão com açúcar, velho. Depois ela muda o tiro no meio também. Depois ela volta a tirar do lado também. Ah, tu tá doido, cara. É foda, inferno, é foda. Inferno, cara. Parece que nunca vai acabar. Parece que não vai acabar nunca, cara. É uma fase inteira, sabe? Não era que nem o Contra, que era... Tu tinha ali, andava o cenáriozinho, andava ali, fazia aquilo sabe ali. Qual é a única ressalva dela? Ah. Que de vez em quando a navinha solta umas vidas, então te ajuda. Sim, te ajuda. Se não tivesse vida, não tem como. Senão você tava ferrado, mano. Uma das minhas maiores frustrações do Super Nintendo é nunca ter passado dessa fase, porque é um joguinho que gostava demais, cara, era muito engraçado. Você não zerou? Não zerei. Pegava o humor que tinha do Battletoads com os vilões do Pendragon, então era muito engraçado as caretas. Eu zerei a versão do Mega. A versão do Mega eu zerei. Sim. Eu não consegui terminar. Um daqueles jogos que eu não consegui terminar. A versão do NES eu joguei. A versão do Super Nintendo também joguei, mas eu falei, eu já tinha falado assim, eu já zerei mesmo, eu não vou zerar esse jogo de novo, não. Eu fiz isso com a versão do NES. Quem jogou esse jogo, com certeza vai lembrar dessa fase, e eu duvido que diga assim, eu não tive tanta dificuldade. Pelo menos uma pessoa que não fez speedrun de Resident Evil 1, né? eu tive dificuldade de chegar nessa fase. Olha aí. Imagina passar, né, Flávio? Passar dela, pô. Você nem chegou aí, né, Flávio? Acho que se eu cheguei foi uma ou duas vezes no máximo. O jogo já é difícil por si só. As fases, inimigo e coisa e tal. Não. Agora, mas tinha que vir passar daquela fase dos corvos já bem de vida, né? Pra conseguir chegar ali tranquilo. Eu acho assim, comparado ao Battletoads, o Battletoads do NES... Comparado a esse jogo, ele é difícil. Mas comparado ao Battletoads Nerds, é um passeio no parque. É um passeio. Tem nem como comparar. A questão do cast não é jogo, é a fase, né? Então, né? Com certeza, se eu fosse falar do Super... Do Battletoads lá do NES, nem consegui passar da fase das motos. Então, tá igual com esse aqui. Battletoads sempre me frustrando. Desde, né, quantos milhões de anos atrás. Pior que ele é bem mais fácil, né, cara? Ele é mais fácil. E vamos ver o novo como é que vai ser aí, né, cara? Pois, estamos esperando. Estamos esperando. Se sair, né? Se sair. Se sair. Ok. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Então, pra encerrar com chave de ouro, Nilson, vai lá, Nilson. Aí, ó, expectativa. Por favor, não fala em 3 por 1 real, hein? Eu não sei se você jogou esse jogo, não. Ah, puta merda. Porque você não tinha Master, cara. Você não tinha Master, Que decepção, cara. Você não tinha Master, Não dá pra fazer um jogo de Play, um jogo de... Pô, Play é jogo de... jogo de Play zerava tudo fácil, cara. Jogo de Play, viu? A dificuldade era aturar o gráfico, né? Não, a questão é que os jogos de Play 1 tinha save toda hora, você podia salvar no memory card, então era fácil de zerar. Mais ou menos, mas era, se tivesse salvo, você zerava. Sim, então vai lá. É porque os jogos da geração 8 e 16 bits são mais difíceis, né, cara? Porque eles eram mais curtos, né, cara? Então não tinha muito continue, muita vida. Fala aí do seu... O jogo que eu vou falar... Peraí. Flávio, se coloca no seu lugar. Fala aí do seu, Nilson. O jogo que eu vou falar, cara, é o Shinobi, cara, do Master System. Caraca, falaram dessa porra hoje lá no grupo. Pois é, cara. Ele tem umas... É, esse Shinobi, ele é o porte da versão de arcade, de fliperama, né? Certo. Só que ele é bem mais reduzido e tal. Ele é capado. É, ele é bem feinho, comparado a assim, pra jogo de Master System é o padrão, bonito. Mas pra chegar perto do arcade não tem nem como. Mas a questão aqui é o seguinte. Eu jogo esse jogo há mais de 20 anos, cara, jogo esse jogo. Só que eu não consigo passar da fase 5-2 nem a pau, cara. Pô, a fase 5-2 é a qual? É a fase da floresta, que vem vários ninjas, cara. Só que esses ninjas, eles não estão no meio do cenário. A cada passo que você dá, eles aparecem, te dá um e some. E eles é o seguinte, você tem que decorar da onde eles veio. Cara, eu fiquei tão puto com esse jogo que eu não quis mais saber, porque toda vez que eu chegava nessa fase, se eu não me engano, ela é a penúltima fase. Tem a 5-1, 5-2, a 5-3 e depois você enfrenta o último boss. Caraca, os ninjas simplesmente caem do nada a 45 graus e é isso aí. Isso, só que você tem que decorar. Só que eu ficava tão puto com esse jogo, cara. Que tu precisava passar rápido. Que eu falei, velho, não tem como, é muito apelo. Você dá dois passos no ninja, pim, sumiu. Você fala, caraca. Aí você. Primeiro, que quando você chega aí sem morrer, sua barra de life tá enorme. Porque você pegou vários power-ups, vários poderes, aí você acumula as magias. Só que, cara. O máximo que eu consegui chegar nesse jogo foi na metade da fase. Porque tem uns carinha que fica atacando osso. Aí quando você consegue passar dos ninjinha, o carinha do osso, na hora que você cai da plataforma, ele já te dá um e você morre, velho. Velho, ô bicho. Até no fliperama essa fase eu já vi cara xingando tudo, jogando. Caraca, eu tava vendo aqui, Nilson, o cara tocou a shuriken num desses ninjas na frente e veio outro por trás na mesma hora. Uhum, é muito. Team Blue, é muito rápido. Se você dá um toque no controle, eles aparecem. Uhum. Caraca. Tanto no fliperama quanto no videogame. Cara, essa fase não é. Véi, não é. O que é essas que parece que ele tá juntando criança do cenário? Como assim? É os refém que ele salva. Ah, tá entendendo. Como é que é 29? Não, não. Caraca, esse é o Michael Jackson, aquele Moonwalker, pô. Michael! Cara, essa fase... essa fase é lazarenta mesmo, né? Um amigo meu, quando viu eu jogar, ele fala, cara, você joga bem até aí. Quando você chega aí, você fica doido. Eu falei, cara, não tem como, velho. Olha só que apelo, bicho. Cara, mas... Cara, ó, já vi cara show. Eu já vi cara, quando chegava aí no fliperama, cara, desistia. O cara chegava e não queria mais jogar, velho. Acabava o jogo ali, já virei. Muito difícil, velho. Você tem que ter uma dedicação extrema pra zerar esse jogo, cara. Porque se você dá dois passos milímetro e voltar, você conseguir matar eles, você só consegue matar eles na espadada. Porque se você tentar acertar o shuriken, é muito rápido, eles aparecem muito rápido na tela. Você tá ligado? Você tá vendo o vídeo aí? Eu tô falando isso de cabeça, uhum, nem tô não, vendo é, vídeo tá, não. Tá louco. Uhum. Tá louco, não. Eu acho que... Tá louco, eu já achava difícil o Ninja Gaiden não conseguir passar do passarinho no primeiro passarinho. Você sabe qual é o pior? Que eles batem em diagonal, é muito rápido, cara. Sim, sim. Quando você vai ver, já te pegou, cara. Sim, é. Você fala, caraca, mano, bicho. Eu chego até aí sem morrer nenhuma vida, você acredita? Aí perde tudo ali. Aí quando chega aí perde... É igual eu lá nas navinhas do Metal Tour do Double Dragon. Eu chegava lá, bem perdia tudo nas navinhas. Eu ficava chutando aqueles corvos infinitamente, tá ligado? Pra ganhar a vida. Eu não quis jogar esse jogo. Aí teve uma... Aí quando chegou a parte da globalização dos terráqueos... Como assim, cara? Não entendi. A zoeira, que quando chegou a internet... Ah, sim. Aí eu fui ver o speedrun desse jogo. Quando as pessoas que nunca deveriam se conheceram, né? Eu fui ver o speedrun desse jogo. O que aconteceu, cara? Aí quando eu vi, zerou o jogo, né? O último mestre nem é tão difícil assim. Só que essa fase é tensa. Aí o jogo me tá com game over sem nada, não tem nem final. Falei, caraca, que jogo, filha da puta, velho. É só uma tela com uma escrita, assim, acho, né? É só uma tela escrita, game over, você zerou o jogo, game over, não tem nem final o jogo. Falei, pô... O Arcade ainda tem final. Não, e eu falei bem assim, que isso, é jogo de Atari, velho? Não tem final? É, exatamente, ou seja, né, nem recompensadora, porra, não era. Não, é, não... Ali apenas era porque o jogo nem zeramento tem, cara. Eu não sei a versão de fliperama, que aí eu nunca vi, cara. Não, a versão de flipper tem um final que é uma tela escrita, parece um ninja, acho que é ele mesmo, atrás, e sei lá, umas 5, 6 frases, e daí acabou, fim de jogo. Cara, eu sei que até hoje eu chego aí e sofro, cara. Sofro. Uma vez eu fui tentar jogar de novo quando tava com o meu Master aqui, e já... Não consegui, é que antigamente chegava no meio da tela dessa fase. Aí, quando eu cheguei, fui jogar. Depois de mais de anos sem jogar, fui jogar, cheguei aí, morri no começo. Tá doido, mano. Chegou a ver isso aí, Edu? Cara, eu lembro de ter jogado o jogo, mas eu acho que eu não cheguei até essa fase, não. Eu também não cheguei, não, cara. Eu acho que eu cheguei na fase dos mergulhadores ali, do helicóptero. Não, a fase do dos mergulhadores é o começo, Flávio. Então. É, pois é, já é difícil demais. Não tá bom, não? Eu lembro de ter chegado na parte que você tá só com a mão ali, jogando os shuriken. Eu só sei o seguinte, bônus, né? Eu só sei o seguinte, acabei de passar dessa fase e nem foi tão difícil. No seu rabo. É estilo Flávio, né? Flávio de jogar, estilo Flávio de jogar. Olha isso, o final do arcade tem 20 segundos. Nossa. E é uma escrita, assim, organização descoberta, não sei o que. Mas pelo menos tem isso, né? Mas pelo menos tem, né? Acabou, é isso, 20 segundos, cara. Parabéns, campeão, muito bem. Não, mas olha só. Mas pelo menos tem alguma coisa, né? Nem isso, que é um game over. A da versão do Master System, você zera, você acabou de matar o mestre, fala, game over, acabou. Você fala, caraca, doido. É isso. É porque não era pra tu matar o mestre, era pro mal triunfar. Na real, ele triunfa, né, cara? Porque tem muita gente que desiste. Ó, a fase do bambu você toma no... É isso aí. Ai, ai, ai, ai. Entendeu, sim, né? Entendeu. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Então tá, Neilson fechou aí com chave de ouro do Shinobi, um joguinho que bem famoso, né, que a maioria das pessoas aqui nesse cast não jogou, mas se Neilson jogou, tá jogado, e é isso aí. Certo, então vamos agora para as despedidas e as considerações finais, Eduardo! Cara, tem fases que são difíceis, estão ali simplesmente para diferenciar o gamer que vai até o final daqueles que jogam ocasionalmente num topo desafio. E tem fases que estão ali simplesmente porque alguém rascunhou o inferno e quis colocar no jogo. Falou, vai ser legal, vai ser divertido. Sabe? E tá aí, mas faz parte. Jogo facinho demais também, assim, sem dificuldade nenhuma também, é ruim. Né? Tudo bem que uns aí é meio exagerado, mas... E tem uns jogos que gostam de trollar, né, Edu? Né, cara? Tem uns jogos que... Puta que pariu. Mas é isso aí. Valeu, galera. Flávio! Valeu. Fica a menção, cara. A gente, tirando o meu jogo, que é bananada, só jogo bom, cara. Fica a menção. Mesmo sendo uma fase difícil, cara, é divertido. Todos esses que foram citados, tirando o meu, cara. Se você quiser querer ter pesadelo, essas coisas, aí joga o meu. Que é não, o seu é Impossible World. Não tem como, não. Neilson, vai lá, Neilson. Só uma coisa que eu falo, jogue na moral sem save state, seus bandos de fraco. Olha aí, faz olha igual aí. Eu não zero o jogo, mas não uso save state, cara. É isso aí. Me recuso a usar essa merda desse negócio. Olha só. Spider! Ah, vou deixar uma mensagem que se você quer saber como é que os jogos eram feitos de verdade, jogue os jogos que a gente comentou aí, com exceção do Flávio. Nossa, isso não é. Cara, mas... por que o Flávio não ficou com a Manu no salão, né, cara? Cara, mas o Flávio deu a sua contribuição aí, cara. Sim, porque... gastou tempo aqui, o tempo que eu poderia estar jogando. Porque... Se você for ver, tinha os caras que trollavam mesmo. Vou lançar um jogo aqui que os caras não vão saber o que fazer, entendeu? Uhum. E é isso, né? O jogo é isso aí. Sofra e descubra. Sim, mas aí a gente já sofreu jogando essas porra. Tem que sofrer ouvindo falar dessa bota também? Mas essa na função do cast de hoje? Não! Não! É isso aí, Spider. Cara, é isso aí. É isso aí, boa sorte. Já que eu não tenho mesmo, pelo menos eu desejo pros outros. Sobra mais pros outros, com certeza, né? Certo, pessoal, então muito obrigado por terem ouvido o cast até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham lembrado os momentos de raivas que vocês passaram aí, ou de satisfação em saber que tinha gente pior que vocês, né? No caso do Edu aí, que não conseguia jogar Crash, que era tão fácil. Bem, eu vou te falar uma coisa. Jogo antigamente, game over. Jogo hoje, try again. Só isso que eu falo. Não, e o pior é o God of War, que ainda falava assim, você não quer diminuir a dificuldade, não? Quer botar no easy, não, que você tá muito penoso. Esses dias eu jogando o Resident Evil no Insano, Resident Evil 2 Remake no Insano, uh-huh. E aí morri umas duas, três vezes, aí o videogame assim, você não quer baixar pro normal, não? Aí eu desinstalei o jogo, ué, tá pensando, tá pensando que manda em mim agora? Me obrigue, ué, tá pensando o quê? Fui jogar outra coisa, ué. Você sabe que você falou esse negócio? Nada me insultou mais uma vez que eu tava jogando o New Super Mario Bros. Do Wii e... Ele passou, cara, a fase pra você. Ele simplesmente abriu um alerta do tipo, você quer que eu passe a fase pra você? Então eu falei, não. Eu tô ligado disso, né? Aí, cara. Eu tô ligado. Eu já vi os caras botando a CPU passar a fase sozinha pra você. Esse barbaridade. Edu nunca notou isso porque ele sempre usou, achou que era normal. Ué, mas não é assim que se joga? O Flávio fazia isso com o irmão dele, ficava olhando o irmão virar pra ele. Hoje em dia ele usa o YouTube, já que o irmão não quer jogar mais. No caraca, aí não, hein? Ah. Então tá. Fique aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. É, pegou fôlego, cara. Será, Spider? Será que existe algo mais difícil, alguma fase mais difícil que essa fase que tu tá passando nesse momento? É uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Ela é tão boa que eu tô aqui sem resposta, cara. Perguntando por que eu não saí ainda. É, você acertou. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Acho que não é novidade, mas não tem mal hoje. Off Topic. Caraca, porra, peguei um engarrafamento do caralho. Mas o carro já tá andando? Não, 20 Urbe. Manu falou. Ah, meu Deus, é Manu burguês, né? Não, ela falou. Eu falei, não, mas quer que eu fique aí com você? Falei, não, vai pra casa, vai. É, e falou, que nem. É, foi a mesma coisa que o Yoga falando pro Shun. Shun, fica aí cuidando da Atena. Aí tá bom. Ô, Flávio, quando a mulher. Ah, vai pra casa, vai. É, meu amigo. E ela não quer. Vou te falar uma coisa, tá? Você tá ferrado. Ô, Nilson, ela foi fazer as unhas. Nem foi, cara. Você tá ferrado, ai, ai. Ela foi fazer as unhas. Você não conhece mulher. Você não conhece mulher, não, cara. Foi fazer as unhas. Nada. Vai levar... Quando você tiver descosto, filho, você sentir aquele cosmo cair nos planetas na sua cabeça. Sabe o que é? É galáxia explosa. Leva a Lilizinha pra ir. Nada. Na hora que você ouviu assim, Galaxian Explosion, já morreu, filho. Spider, tem como tu repetir, só que falando assim, olá a todos? Como assim? Você quer que eu repita? Em vez de tu falar olá, habitantes, dizer olá a todos. Tipo Paulo Henrique Amorim, assim? Isso, mas não precisa imitar ele, só fala assim, olá a todos, com a tua voz mesmo. Tá bom. Então vou lá. Olá a todos. Olá a todos. Ah, eu prefiro o genérico, é mais engraçado. Então deixa o genérico mesmo. É. Tem um cara mandando mensagem aqui no Instagram, ele diz o seguinte, assim, ansioso por episódios novos. Que eu postei um stories lá dizendo que amanhã é dia de spoiler, né? Uhum. E aí ele diz, fico ouvindo 2 episódios por noite, os antigos, esperando os novos. Caraca! Caraca mesmo. Aí né? Sim! Será cara, que é o Rafael? Daqui a pouco sai a notícia que o cara tá com abstinência. Salve! Não, o nome dele é Wanderson Lucena. Salvo engano, vocês ainda não fizeram sobre o mundo da lua, não é? O que é o mundo da lua? É aquele seriado que passava seriado, no... Lucas Silva e Silva? Né? Isso. Do Lucas Silva e Silva. Isso, aqui isso. É Lucas Silva e Silva falando pois. Diretamente do mundo é da lua. É antigo, hein? Só os velhos que viram isso aí, cara. Ó, respondi pra ele aqui. Muita 3 por 1 real. E eu endosso. 3 por 1 real fortíssimo. Eu não lembro de ver, mas eu endosso. Pô, cara, era legal na época. Velho. Na época era legal. 3 por 1 real com força. Ai, ai, ai. Spider? Já foi, já deu a despedida, tchau. Já, Spider? Porra! Pô, nem esperou. Agora a despedida. Caraca, Spider. O que houve, Spider? Tem que esperar dar tchau, Spider. Ou pelo menos dar tchau antes de ir. Caraca. Spider? Osso. Osso. É isso aí, então. Ih, rapaz. Tá ruim, Spider. A internet tá bugou aí. Tá no mudo. Tá no mudo. Agora voltou. Acho que voltou. Ah, caraca. Ah. É isso aí então, Spider. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Valeu. Alô. Alô. Porra, há 4 anos a gente grava isso. Sabe que depois de viagem no tempo eu corto e escuto falando. Valeu, falou. Só eu não falei. Eu não caí na trap. É, eu não entendo isso, cara. Não, mas eu tava falando pra tu, cara, que eu vou jantar. Ah, entendi. Não vai ficar pras piadas, porra? Pô, hoje não dá, cara. E é esse momento que eu saio fora. Pô, Spider, na melhor parte das piadinhas. Na melhor parte pra quem, cara? Não, das piadinhas. E eu tenho que fritar um negócio pro meu filho e pra mim também, tô ferrado. Eu tenho que jantar e... Galera, então valeu, quando até comer é importante. Tchau, Spider, valeu. Bom feriado pra vocês, se obrigado. Falou. Tchau pra todo mundo, valeu, abraço gente. E nos encontramos no Telegram. Valeu, certo, valeu. Tchau. Vamos lá no grupinho. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.